Bactéria. Corpo. Porra, é essa? Espírito. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. José MC tão encarnado, bola outro na sessão. Na mesa doce destilado, pra destilar minha intenção. Sua mesma dose é psicose, entrando em intervenção. Já entrando em metamorfose, vedose ainda não. Respeita os moleque, tão os mestres. Respeita que o trampo é focado. Arma já focada em vete, a pô não se mete. Agora meu improvisado, não nasce focado. Peguei meu foco, escutando o azeta direito. Pra coroa não faço nada espantalho, por isso que eu já sou o sujeito. Bem-vindos à realidade, onde a igualdade é raridade. Vago aqui nessa cidade, onde a lei é impiedade. Quem diria um dia nós sai até tarde, sem se preocupar em avistar tal da maldade. Se o barulho de motores e a cidade tá de volta, já são esquecidos rancores que com o tempo a mente solta. E o sol na janela mostra que o tempo não espera. Esse ano passou corrido, tamo quase na primavera. Nesse então cê nem espera, seu amigo é baleado. E um caiu em cano e vai assim com ano fechado. Histórias vão acontecendo ao longo dessa caminhada, mas aos que vão merecendo recebe as cartas premiadas. Já paguei por dar mancada, a lei do retorno existe. Às vezes você tá na jogada, mas às vezes só assiste. São 2000 agora. Me encarnei, depois que eu reencarnei, preferi ouvir o coração pra não dizer que eu me enganei. Prezo bem, mas a hora de poder assistir, semelhante a aprender, aprendi porque me ouvi. Às vezes nas jogadas será de cartas marcadas, mas destino surpreende, são cartas embaralhadas. Não se conta vantagem, muito menos se vinga. Às vezes teus oponentes estão com as e um coringa. Tô aberto aos de verdade, sinto energia da cidade vibrando como o grito da Benji a propagar. Toda a malícia dessa megera impera a minha intenção de dar as asas aos outros pelo meu prazer de voar. Sente o vento da liberdade batendo no rosto, alternando o que eu penso. Quem anda com segurança, com a cara na janela, não vai entender os seus sentimentos mais densos. Dive in my emotions, try to find my way to go on. Nesse mundo de mentes perturbadas, de toma teto quando tá ruim, tá bom. Mas bom, pra mim é mutável, depende do observador, da situação analisada, e tudo muda até o pôr. Me encarno nas minhas loucuras, me puxo, rap gaúcho se puxa pra fazer som. Nego acha que é milagre, por mais ódio dentro de mim, a maior inspiração é a verdade e o amor. Vidrado nesse bagulho, mirando no meio os dardos. Um passo, cê é dois, já fui. A rua me adora, eu tô adorando ela. Dama cinzenta, estreita, viaduto, passarela passando. Devagar, cuidado, bomba nuclear, assaltos em massa. Passará a justiça apressada, varrendo todos os campos, mares, rios e as calçadas. Onde aqui eu permaneço, destacando essa bike. Tô junto com os que eu conheço, encarnado de espírito. Do fim ao começo, do começo ao fim. Lembro de quem me lembrou, também quem não lembrou de mim. Nesse estilo, minha intenção pra acalmar meu coração. Só que hoje eu tô com os feroz, aí muda a situação. História, nossas histórias. Dias de luta, tô esperando os de glória. Passa o tempo, passa a hora, minha cabeça não para. Passa a vida, joia rara, proteção, anjo da guarda. Passa o tempo, passa a hora, minha cabeça não para. Um olhar, um freestyle, só os encarnados na roda. É que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito.